nossa última chance, nossa última chance. A sua última chance, se você quiser. De um pistoleiro, a rima começa a nascer. Sinto um arrepio, será que é frio? Começa a conter, envolve o meu ser e me faz cantar. Lembrar das glórias alcançadas em meias batalhas vencido. Rosto no pó, vigília e vigília. Fé aumentada de noite e dia. Razão de viver, meu maior prazer é te adorar. Hosana nas alturas, Senhor, recebe esse louvor, essa adoração e faz chegar até o último irmão, trancado, isolado dentro do seu quarto. Onde o louvor não pode chegar, faz ecoar essa melodia, como se fosse a sua última chance. É sua última chance, se você quiser. Irmão, é sua última chance. Meu Salvador, quebranta esse coração que no desespero se entrega nos olhos, sem saber que pode ser o próximo a jogar sua vida na mais profunda viagem sem volta. Viagem sem volta. Em um único suspiro, suas chances vão sumindo. Misericórdia, Senhor, eu peço pra ti. Da mesma forma que o corpo necessita de água, assim seja a busca diária por tua graça que é ministrada nessa canção. Lembrando que a última chance não espera o irmão. Não espera o irmão. Senhor, a tua palavra liberta, cura e restaura. Então clama a ti, ó Jesus Cristo, nos enche da tua graça. Pois sua misericórdia fez nós estarmos aqui, ministrando essa última chance. Essa última chance, irmão, essa última chance. Pra quem ouviu e não deu valor, só pra te lembrar, essa última chance. Essa última chance, se você quiser. Irmão, essa última chance. Essa última chance, irmão, essa última chance. Pra quem ouviu e não deu valor, só pra te lembrar, sua última chance. Essa última chance, se você quiser. Irmão, essa última chance. Vivendo um filme sem o roteiro, a vida é incerta. Um grande desprezo, sem nenhum amigo, sozinho. Pelo Santo Espírito eu sinto a dor que bate no coração, que já se encontra todo quebrado, pulsando com dificuldade, só que não é sangue, são lágrimas. A cada batido uma gota, que não são poucas e não é à toa. Feridas infeccionadas, resultado de uma vida louca. Aperta aquela grande vontade de poder voltar no tempo, mas é só lamento, descontentamento, arrependimento, muito sofrimento. Oh meu Deus, misericórdia alivia esta agonia. Não há maldição sem causa, eu sei, mas a sua graça é infinita. O Senhor não veio pros justos, mas para as almas perdidas. Salve este mano que sofre em nome de Jesus, como fez comigo um dia. Ia no caminho certo até a terra que mana leite e mel. Liberta este mano, meu Deus, ensina pra ele o caminho do céu. Yeshua, o Senhor salvação, Deus conosco, Emmanuel. Senhor, ouve minha oração, cerca o gueto e cobre com seu santo véu. Senhor, na minha vida, espera em ti, Salmos 40. Mas a pressa de operar na vida dos meus manos, Salmos 70. Cai por terra toda a cegueira, sai morte, espírito da sentença. Em nome de Jesus, peça aos anjos desligarem todas as algemas. A última chance, última oportunidade, mostrando um caminho certo, intercedo por ti, mude sua realidade. Chega de brisas temporárias, virtualidade. Não seja feliz só por um momento, e sim pra toda a eternidade. Essa última chance, irmão, essa última chance.